cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam, em que hoje, uma vez mais, volto a dizer aqui que a perseverança vale a pena e vem a recompensar. E é nesse sentido que a banda de que hoje fazemos destaque e que anda a passar aqui na Boa Nova desde o início da semana e que hoje tem, enfim, a mentora Francisco Cortesão connosco para falar sobre ele. Falamos de Minta, de Brook Trout, que tem aqui um novo álbum, mas se andarmos atrás deles, e digo isto com alguma, enfim, já não é mágoa agora, tendo em conta que conseguimos, porque já desde 2009, quando líamos que, enfim, esse sim, um bom expert da música, António Pires, dizia que do álbum de estreia era música absolutamente maravilhosa, feita de canções luminosas e sublimes. Ora, isso deixava-nos aqui o mote para a vontade de falarmos com os Minta, tendo em conta que já por várias vezes aqui foi abordado por seus colegas que referiram como, enfim, uma grande companheira de, em termos de trabalho musical, e refiro-me a Noise Herve, Julian, de Carjackers e não só. Então, antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova, Francisca. Muito obrigada. É de facto um prazer com que temos aqui hoje. Portanto, estamos aqui a fechar um ciclo que iniciámos sempre que tentámos chegar ao pé de si, e hoje conseguimos, portanto. Não é assim tão difícil de falar comigo. Basta um clique este, é ter um número de telefone, e nem sempre é fácil de se conseguir, okay, as coisas. Mas hoje já o temos, está reservado, inclusive, e fica já marcado que falaremos consigo sempre que haja edições novas, naturalmente. E, okay, portanto, a porta está aberta. E começamos por aqui, Olímpia, um novo álbum. E um novo álbum é sempre, como já disseram aqui outras bandas, um motivo de festa, de celebração. Claro. E quando é que percebeu que, enfim, 3 anos já era tempo suficiente para que houvesse aqui um novo registro cá fora? Nós pelo meio dos 3 anos, fizemos um disco ao vivo em que já deu para experimentar algumas músicas novas. A ideia era até tê-lo feito antes, mas não. Quando chegou a altura de ir para estúdio, ainda não tínhamos músicas suficientes que gostássemos e resolvemos adiar um bocadinho, esperar, porque também não havia grandes pressas, e fazer o disco quando tivéssemos um conjunto de músicas que justificasse. E isso acabou por acontecer só no início deste ano de 2012. O disco foi gravado em março. I don't know, but I have been told there are people you can look up in the right boulevard. Sendo certo que vêm a participar com várias bandas, e como digo, várias bandas, razão pela qual falamos aqui nos seus amigos, vêm a trabalhar com eles, e é das pessoas mais requisitadas nessas participações. É com prazer, naturalmente, que o faz. Claro que sim, claro que sim. Tem sido ótimo ao longo dos últimos, não sei, 5 anos, talvez. Tem-se formado uma espécie de comunidade aqui em Lisboa, começou comigo, começou com o outro Benjamin, que ele também é um rapaz muito procurado, e por aí fora nós acabamos todos por tocar nos projetos dos outros ou fazer participações, e é um prazer, claro que sim, é ótimo tocar as canções das outras pessoas e é ótimo convidá-las para tocar comigo. Os ouvintes mais atentos aqui do Caso Fazem Caso Tocam, enfim, estes nomes já não são estranhos, porque todos eles já passaram aqui por nós, felizmente, sim. Portanto, e podemos ir falando. O que é que distingue este Olímpia dos trabalhos anteriores? Bom, eu acho que é um disco mais coeso, de alguma maneira, porque foi todo feito com a mesma banda, que sou eu, que a Mariana Ricardo, que produziu o disco comigo, que toca baixo e toca o ukulele também e canta, o Manuel Rodrigo, que já tinha também gravado outro disco, que se chama Mintan da Brook Trout, que saiu em 2009, e o Nuno Pessoa, que foi o baterista que entrou entretanto, tinha gravado o disco ao vivo connosco, e as músicas foram todas arranjadas de raiz, com eles os três, e foram todas feitas num intervalo de tempo mais curto, e acho que por isso o som é um bocadinho mais coeso, e foi feito de raiz com a banda, e isso acho que é uma marca. De resto, se calhar também o som está um bocadinho mais focado numa coisa folk, country, mais ainda do que antes, se calhar disparávamos para mais direções diferentes, e neste momento acho que o som está mais focado para aí. Não é necessariamente bom nem mau, é só uma característica. Eu gosto muito do disco, estou muito contente com ele. Quem queira classificar Mintan da Brook Trout, Francisca Cortesão. Ou seja, dando-lhe a característica de ser um álbum solo. Não, não é. Então, tente lá contradizer quem vem a dizer assim. Tendo em conta que já participou por bandas, recordo nos Casino, enfim, já lá vão uns bons anos. Muitos anos. Já fez 10 anos que saiu o disco único, disco de Casino, que acabou por ver a luz do dia, saiu em 2001. Uhum. Não é um disco a solo. As canções são minhas, letra e música, mas não é um disco a solo. Um disco a solo, de alguma maneira, era o primeiro EP de Minta. É por isso que a banda passou de se chamar Minta, que era basicamente um alter ego meu, para passar a chamar-se Minta and the Brook Trout quando saiu o primeiro disco propriamente dito, porque é muito diferente estar eu a fazer os arranjos das canções e gravar basicamente tudo sozinha e convidar só pessoas para gravarem algumas partes no disco. Foi o que aconteceu no EP com o Nuno Rafael, que foi um companheiro ótimo na produção desse disco, ou ter uma banda que de facto, a partir do momento em que o esqueleto das canções está feito, fazem tudo o resto comigo. Porque isto não é um disco a solo. Isto tem obviamente a minha voz a ouvir-se mais do que a deles os três, mas eles os três estão lá, de alma e coração, nos arranjos das canções. E acho que isso se ouve. Não é acho que se ouve bem que não é um disco a solo. Então vamos falar aqui dos nomes das pessoas, já há pouco referiu a Mariana Ricardo, que via da voz baixo e que ela é na produção do disco. Sim. Mas temos ainda Manuel Dórdio, não é? Na guitarra elétrica, não é especial, e o Nuno Pessoa, na bateria. Sim. E percussão. Quando está a criar as músicas, de alguma maneira está a imaginar o que vai ser a participação de cada um de Brook Trout, digamos assim? Sim, de alguma maneira sim, e acho que eles também têm... Acho que com o passar dos anos nós também vamos percebendo quanto é que cada um de nós tem que participar nas músicas e estamos mais à vontade para estar ou não em cada uma das músicas. Ou seja, no disco anterior, por exemplo, a guitarra do Manuel Dordia ouvia-se muito. Neste disco ouve-se um bocadinho menos porque tivemos tempo para ouvir o que é que cada uma das canções precisava e nos ensaios houve músicas em que naturalmente um deles participou mais ou participou menos. Acho que a presença do Nuno Pessoa se sente muito também neste disco, porque teve muito presente no arranjo das canções, e acho que é um disco com mais bateria do que qualquer um dos outros, o que me deixa contente. Mas sim, vou pensando neles, mas não no momento em que faço as canções. Isso é um momento um bocado mais, não sei, egoísta de alguma maneira. A partir daí é que começo a pensar na vida externa da canção, que é o mais interessante. E aproveitamos aqui para falar já de alguns convidados e por aí, e já falamos aqui de o Contribuir de Charles Brown, temos aí o Afonso Cabral, o Salvador Menezes. Sim, temos ainda a Madalena Palmeirinho. São uns cantores maravilhosos. Portanto, os dois. Por aí vemos logo, de facto, como disse há pouco, aquela comunidade que se está a formar, como eu referiu, a vantagem de ter estes amigos para colaborarem. Exatamente. Curiosamente, agora já que falamos do single, enfim, embora o termo single já se perdeu um bocado desde o tempo em que é editado, mas pronto, mantemos a ideia do single Falcon, que vem a ser o segundo tema do álbum. Sim. De que, ou que lemos já, foi o mais rápido de fazer destes 10 temas. Sim. Enfim, sendo assim, certo, quem é que vem a decidir o que é o single para apresentar o álbum e, enfim, de quem é a escolha deste Falcon? Isto foi uma escolha mais ou menos natural entre nós, a banda, e o Henrique Amaro, há ótimos discos, que é quem editou o disco. Uhum. Acho que é mais ou menos evidente, ouvindo as 10 músicas do disco, que esta é que é mais imediata, não é necessariamente a nossa música favorita do disco, até porque isso vai mudando se calhar de semana a semana, mas é, acho que é a canção mais pop do disco inteiro, e acho que como apresentação ao disco para quem eventualmente não conheça a banda de todo, e acho que a maior parte das pessoas se calhar vão conhecer-nos agora pela primeira vez, através deste disco, porque acho que temos meios para chegar a mais gente do que tivemos antes, e acho que sinceramente este é o melhor disco que nós já fizemos. Achamos que o Falcon era a música mais fácil de entrar. Talvez depois de ouvir o Falcon as pessoas consigam chegar às outras, mas acho que essa é a melhor porta de entrada para o disco. And hurry a while, babe. Still. Venha a dizer que este eventualmente será o disco que vos dar mais visibilidade a esta fase. Eu espero que sim. Significa isto que, por exemplo, a plataforma Ótimos Discos é uma boa maneira de facto de chegar às pessoas, tendo em conta que já há algumas pessoas atentas àquilo que vai sendo editado por essa via? Acho que sim, acho que sim. Acho que tem tido uma linha bastante coerente, não no sentido em que as bandas que eles editam sejam todas muito parecidas entre si, porque não são, mas acho que têm editado com alguma consistência bons discos. E portanto acho que sim, acho que é uma boa parceria para nós estar lá. A plataforma tem sido, acho eu, bem desenvolvida e bem promovida. Deixa-nos aqui o mote para lhe perguntar: como é que uma banda hoje consegue chegar ao público? Como é que ela chega a ser, já não digo famosa, digo conhecida, pelo menos que alguém os ouça? Pois não sei muito bem a resposta a essa pergunta. Vamos andando e vamos vendo. Acho que nós devagar, temos vindo a aumentar o número de pessoas que estão atentas àquilo que nós fazemos, desde que saiu o tal EP, esse sim, a solo, e por aí fora. Acho que é muito importante tudo quando são coisas de internet, de redes sociais, tudo isso é importante, mas é sobretudo importante tocar muito, ensaiar muito e tocar bem, e fazer boas canções. E acho que as pessoas também distinguem isso, não é? As pessoas também distinguem o que é uma canção bem feita, o que é uma canção bem tocada, o que é uma banda que sabe tocar ao vivo. E isso é a nossa responsabilidade, para além de tudo que tem a ver com promoção e trabalho que não é só nosso. E eu felizmente tenho um grupo de pessoas muito competente a trabalhar comigo neste momento e mais do que tive até agora. Portanto, por esse lado, também estou confiante que vamos chegar a mais gente. Mas sobretudo, interessa fazer boas músicas e tocá-las bem. Tocá-las o melhor possível. Vamos aqui imaginar que há um homónimo meu que está ligado, enfim, a um canal de televisão e que chega ao pé de vós e diz: eu gostaria muito de ter, por exemplo, o tema At Your Will numa telenovela. Qual seria a reação de Francisco Cortesão? Não consigo responder assim de repente a essa pergunta. Acho que dependeria do que fosse. À partida, uma telenovela não é... Eu não vejo. Portanto, não percebo muito sequer sobre qual é que é o estado atual da produção em Portugal, portanto não sei, mas não diria categoricamente que não. Thank you. those ears and still you take over the world and bend it at your will. Aqui com várias componentes, e uma delas que nós normalmente abordamos aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, é a componente do download gratuito, etc. Sim. Sendo certo que, por exemplo, o Falcon está desde a partida para download gratuito. Vai estar no disco inteiro, porque é a plataforma. Exatamente, na plataforma Últimos Discos. Uhum. O que significa que haverá um conjunto, eventualmente mínimo, de pessoas que vai à procura do formato físico. Sim. Para uma banda como Voz, o que é que isso representa? É a certeza de que quem venha a comprar é porque, de facto, tem mesmo vontade de ter o disco. Pois. Acho que é isso, porque acho que as pessoas, se quiserem fazer download de um disco, legal ou legalmente, acabam por fazer. E são cada vez menos as pessoas que compram discos, e é verdade que eu também, enquanto compradora de discos, já comprei muito mais discos do que compro agora. Uhum. Continuo a comprar, mas já comprei muito mais. Acho que o que me interessa sobretudo, o que nos interessa sobretudo, é que as pessoas cheguem ao disco. E se há um download legal e não há entraves para as pessoas lá chegarem, ótimo. Agora, a intenção também fazer um objeto bonito. Eu gosto muito do artwork do disco, foi o meu amigo José Feitor que fez. Acho que o disco está bonito e acho que quando as pessoas ouvirem, ainda por cima ele não vai ser vendido nada caro, acho que vão ter vontade de o comprar. Mas isso, vamos ver o que é que acontece depois do disco sair. Sai na segunda quinzena de setembro, vamos ver o que é que acontece. Let's dance on the eggshells we planted about. Well, aren't you sick of just going around? I got all I could out of playing it nice. There's glory in anger, there's goodness in vice. There's just no reason why we should behave. We did what we're told, and yet nothing was saved. We got all glory in anger, there's goodness in vice. Set me free from you and to pieces. Let's make the neighbors call the police. Let's tear our home to pieces. Let's find some furious sweet release. Falou aqui que estava muito satisfeito com o disco. E eu venho aqui a recordar que nos últimos tempos partilhou com o João Correia, dos Lindos e Carjecas, e que seja acima dos humanos, uma digressão pela costa oeste do Canadá e dos Estados Unidos da América, com o Their Wedding West. Sim. Este disco, de algum modo, vive esses tempos? Do Their Heading West, sim. Their Heading West e essa digressão foram muito importantes mesmo na composição das canções. Acho que houve alguns ambientes que saíram dessa viagem. Para aí metade das canções do disco foram escritas depois de nós termos regressado, eu e a Mariana Ricardo, que também é de Mint and the Brook Trot, ou seja, como eu, é das duas bandas, e acho que isso pesou um bocado na escrita das canções. Agora chegamos aqui à fase dos desafios e aviso já que são três. Ok. O primeiro é este. Imagino que vêm tocar aqui ao Oliveira do Hospital. Antes de mais, não lhe perguntei, não sei se conhece a cidade. Não. Então pronto, está aqui o desafio feito para vir aqui ao coração de Portugal, bem junto à Serra da Estrela. E vem com as suas trutas, não é? Aliás, começava um viveiro e manteigas bem perto daqui, portanto. Manteigas conheço. Ah, então está a ver, portanto, de algum modo há aqui a inspiração para o viveiro, não é? Mas chegam aqui ao Oliveira do Hospital. E que vos dizem para André convosco duas bandas. Sim. Quem é que gostaria de convidar para vir convosco aqui atuar ao Oliveira do Hospital? Estamos a falar de duas bandas nacionais, então. Sim, para poder fazer o máximo possível de cruzamentos, acho que levava os Julian the Carjackers e os You Can't Find Charlie Brown. The room with all these boxes, the way I feel about it. I don't know how to get away from all these loners. I go round in circles with face me every time I feel your sorrow. Will you be gone tomorrow? About it, I don't know how to get away from all these loners. I go round in circles with you. Feel your sorrow. Will you be gone tomorrow? Don't hide all of the memories where Muito bem, temos aqui o Parasol também aqui a tocar. E agora o desafio é outro. Imagino que vem alguém da cena internacional. Sim. E que chegando a Portugal diz: ah, eu não preciso ter a Francisca Cortesão no meu espetáculo. De onde gostaria muito que viesse o convite? De uma artista americana que não é, acho eu, suficientemente conhecida em Portugal, que se chama Laura Veers. Agora o último desafio, e é o que nos dizem, aliás, mesmo Julinda Carlos, já que eles tiveram uma dificuldade na escolha. Sim. Portanto, vou já aqui avisar que dizem que é o mais difícil. Okay. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional. Okay. E convidam Minta da Brooktrout a fazer uma versão de um tema para integrar esse disco de tributo. Uhum. Estamos a referir-nos a que autor ou banda, e que tema seria esse? Pode ser o Zeca Afonso. Muito embora bem. Já tenha havido discos de tributo. Uhum. Há muitas músicas que ainda estão por explorar. Já agora que seria? Já agora, deixe-me pensar um bocadinho, pode vir assim para aquele universo mais surrealista que eu gosto. Por isso, assim, género acupunturinho ou de mira. Ainda bem que é verdade, ainda bem que é mentira. Acupunturinho ou de mira, ainda bem que há quem vive em ó de Seixere. E se peida à vontade na rua espinha de peixe, eu bem sei, a sergala superboque, a volta ao mundo pelo cabo de São Roque. volta ao mundo pro cabo de São Roque. Ainda bem que é para breve o festival, ainda bem que amanhã é o ciclorama, o campeonato do mundo no primeiro programa. Ainda bem que apostei no Totobola, todos os dias são santos. Na rua Espinha de Peixe eu bem sei, a Sergala Superboque, a volta ao mundo pelo cabo de São Roque. A volta ao mundo pelo cabo de São Roque. Ainda bem que é para breve o festival, ainda bem que amanhã é o ciclorama, o campeonato do mundo no primeiro programa. Ainda bem que apostei no Totobola, todos os dias são santos. Mas, curiosamente, Zeca Afonso é dos autores mais vezes referidos aqui. Claro. Pois bem, temos aqui então, há pouco falámos da questão do lançamento do disco e também, aproveitando que os vozes da rádio diziam que um disco é um cartão de visita. Uhum. É nesse sentimento também que Minta de Bucetalt pensam que o lançamento do disco virá trazer mais concertos, sim, não é? Para, até para se mostrarem. Sim. O que é que têm previsto neste momento, tendo em conta que o disco está aí mesmo na berra? Temos um lançamento previsto para a semana de 17 de setembro, mas infelizmente ainda não consigo dizer qual é o dia e o sítio, porque está em vésperas de ser fechado. Depois posso mandar essa informação, mas neste momento ainda não a tenho. Seguramente, iremos depois divulgar logo que saibamos. Thought was behind you all the all the love that was gone. It comes up from the ground just to haunt you. Este disco é um disco mais intimista, ou seja, para salas fechadas, para pessoas sentadas. Sim, talvez seja, mas acho que também pode não ser. Acho que a primeira percepção será essa, não é? E se calhar até será o mais confortável para nós, mas acho que nós somos uma banda suficientemente versátil para fazer um concerto que não seja assim tão intimista e não tão para pessoas sentadas. Também há, para além deste disco, há os outros, e acho que entre o repertório dos discos que saíram até agora, somos capazes de fazer um concerto que não seja só para gente sentada. If you go and leave me now, you're never gonna know how good I could become. In a couple of years I'd be cooking you dinner. In a couple of years I'd be giving you children. A sua conversa tem-me permitido, de algum modo, sair aqui de um alinhamento de entrevista, porque me deixa pistas para falarmos. E já falámos aqui na divulgação, falámos aqui na questão dos concertos. Uhum. E agora, é certo é que há pouco disse que há mais gente que vai dar-vos conhecido por via deste novo lançamento, e espero que assim seja, mas que provavelmente vão à procura dos vossos trabalhos anteriores, o que não é fácil de arranjar. Não é alguma frustração da parte de uma banda que depois, de repente, não encontra os seus discos à venda? Não são fáceis de arranjar, talvez, nas lojas, embora eu tenha alguma esperança que quando este disco sair, que em lojas como a FNAC voltem a pôr os discos anteriores em exposição, porque já lá estiveram. Agora, através da internet, é muito fácil comprar os nossos discos anteriores. E por via, podem ir ainda à nossa página Rádio Boa Nova e ter acesso aos links para ver as imagens e acesso aos sites da própria Minta, da Brook Trout. Good by the ones you love when the ones you love behave. 'Cause when they don't, it makes you mad, but you breathe in deep and brave it. The vilest thing about families that they own your heart for life. They can make it hurt and make it bleed, and they don't even have to try. Tried and tried. host and from where they're hung, and be sure to hold the line. The vilest thing about families, that they own your heart for life. They can make it hurt and make it bleed, and they don't even have to try. O disco vai estar para vender, como disse há pouco, há também a questão gráfica dele que cativa, que está muito interessante. A quem se deve este trabalho e como percebi, que está muito satisfeita também? Estou, quem fez a capa do disco e os desenhos também do interior é um ilustrador chamado José Feitor, que foi também quem tinha feito a capa do nosso disco ao vivo, Carnide, que tinha uma baleia na capa. É um amigo nosso que aceitou o desafio de fazer o disco. Não houve nenhuma indicação. Foi a ideia do urso, veio dele, e depois o resto tudo veio por arrasto. Mas eu gosto muito dos desenhos. Can we skip right to the part when everything's okay? When the rocky path we trod is far enough away. When we can remember the good times and have a laugh. When it's clear in both our minds we'd never take it back. You tell me that you like my new shirt. Sobre a internacionalização desta música, muito quem possa ouvir, possa, enfim, de algum modo associá-la a um autor e a uma banda portuguesa, mas também pode, se não ser. Julga que estão abertas já neste momento portas para que possam vir a atuar fora de Portugal? Eu gostava muito que assim fosse. Neste momento não sei de nenhuma porta em concreto que se tenha aberto, mas a verdade é que a experiência de The Heading West ensinou-me que não é preciso tanto para ir tocar lá fora. É preciso ter algum capital, obviamente, para... algum arroz, naturalmente, e possibilidades financeiras. Viagens, mas não é assim tão difícil marcar espetáculos lá fora. Depois, o interesse é saber que consequência é que isso tem, para além de, como foi o caso com The Heading West, ter sido muito, muito divertido para nós fazê-lo e a interação com o público e tudo mais. Mas não é assim tão difícil ir tocar lá fora e é ótimo. Portanto, eu espero que isso possa vir a acontecer. Muito bem, agradecer a disponibilidade para aqui com a Boa Nova para falarmos e, como dissemos logo desde o início, a porta está aberta e iremos falar seguramente mais vezes de novos discos que aí venham. Certo, muito obrigada. wanna be like that, at least you do it off stage. I know you wish you could just run. Stop for anyone.